704, Solar 51, bem-vindo, táxi à direita na minha escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette. Destino 6258, complete a aproximação, torre 1, não 8612. 18612, é uma boa noite, Rita. Boa noite. A 3891, desce para 12 hotéis, que é na gama 07, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000, via 517, é para estabilizado, a 3891. Azul 4062, estação vetor, curva à esquerda para 360, limite ao localizador. Esquerda 360, localizador 4062. 4062, reduzindo 2109. Eu? Abraço, irmão. Obrigado. Salvador, Gono 805 para o pushback funcionamento. Entre 5, manter a posição, fora da companhia, está ingressando já o ônibus para a Juliette e vai parquear no portão 2, após o tráfego está livre, 01, chame táxi, seu Tocha. Após iniciar, chamar de táxi, 1805. 1714, vai prosseguir Juliette, portão 2. A 3891, da presente, pode logo externo. Autorizada por hoje, Duna, tá 3891. Duna, tá 3891. O 805 está autorizado no tramo 305? Sim, 805? Ok, não entendi, confirme o 805. Só o técnico aguardando o tempo da companhia finalizar no 02, ok? Ok, e o acionamento de motores está autorizado, correto? Afirmativo, não tem risco com o acionamento dos motores e assim que o tráfego já parquear, está autorizado, puxa. Também 6258, solo agora, 55, bem-vindo, táxi na minha escuta ao livrar, prosseguindo Alfa, Juliette, até o portão de número 11. Alfa, Juliette, até o portão número 11, na sua escuta, o Xené 6258. 3891, complete a aproximação, torre em 198, meia dúzia. 3861, ótima noite, 3891. Sou Marcelo, 3 coberto. 3152, aprovado 330, pronto, cópia? Afirma. 3-3-0, Marcelo, aprovado, rota via Peru 58, decola 1-0, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5-0 no 3 transponder, controle 120.8. Autorizado, Marcelo, no 3-3-0, via Peru 58, decola 1-0, com curva esquerda, na Puca, Jamo, Caju, 5-0 no 3, transponder, 208 é o controle. Marcelo, minha dúvida, você me encontra pronto para o puxa sinal. Vai chamar. Salvador, boa noite, da 382, Nós Juno, INS, segundo lugar estabilizado, baixou e travou. 3891, ciente que está baixado e travado, pista livre, pouso autorizado, no 30 graus, 7 nós. Livre de pouso na 10 da 382, Nós Juno. Passador estabilizado, 4062. Fazer o 4062 complete a aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. 8 meia. 1 no 8, 9 meia, desça para 2 metais, que é legal na 067, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2017, autorizado FDI, vai reportar estabilizado, 8 9 meia. Salvador, boa noite, WebJet 5899, desça da Bravo. Objet 5899, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada na área, desça para 3 no 10, no ajuste na 0 na 7. Convio 17 para 3000, objet 5899. Objet 5899, dá presente, voa direto e TAP. Direto e TAP, obrigado. Como é que mantém a posição aguardando? O esqui e Antônio falam boa noite, acione identificação autorizada a chegada na área, desça para 4x10, que é legal na 07. Pista livre, pouso autorizado, 120 graus, com meia dúzia. E aí, fachada travada, livre, pouso, 4062. táxi 805, 3 horas, Maceió, 781 a bordo. 1-3 horas, Maceió. Táxi aprovado, Índia e Alfa reportando pronto no ponto de espera. O ajuste 1017. Índia e Alfa, ponto de espera, 805. Pi 5344, acione identificação autorizada, chega da Mari, deixa 050. Beleza, 91, próximo a Juliette, não. Setor de posição, táxi do companheiro no pushback e aguardando mesmo livrar o setor de táxi. Aguardando, beleza, 99. Ponto de espera 10805. 105 ali mantém. Ali mantém, 805. Zoom 4062, fala 03, direita, um do, é, na minha escuta, Alifrá. Estou seguindo via Alfa e repórter da Juliette, bem-vindo. Gente, obrigado, Alfa, repórter da Juliette. Ativo. Decolagem autorizada, na venda turma do 0 graus, 5 nós. Livre decolagem no 0805. Táxi aprovado, parte principal, Índia e Alfa, reportando no ponto de espera. Pronto, ajustado 10017. 10017, via parte Índia e Alfa, ponto 10, reportando 3, 2, 3, 1. Podia só repetir o 10 novamente, que é o B alternado de autonomia? 156, 156, 2 horas e 20, Aracaju. Obrigado. 3891 na pós estrada companhia Livrar, ingressando Juliette até a remota 13 do principal. Gente, após o tráfego, Juliette para a remota 13, está 3891. 4062 da Azul, prosseguindo Juliette, portão 8. Portão 8 e a Juliette com a 0, né? 1805 da corda agora, 06, controle 120.8, tem uma volta. 208, 105. Controle Salvador, boa noite, agora 805. Olá, 805, boa noite, contato radar, segura 370, sai da PUCA. 370, 805. 3152, autorizado na linha decolada 10, vento 130 com 12. No 89, prossiga. Interceptando o localizador. Gente, complete a aproximação, torre em 1-9-8-6-12. Webjet 5899 dessa para 2010, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, livre localizador Webjet 5899. Minas por externo, visual. Reporte situação de externo com o trem baixo salto e travado. Portará. Web 5899 completa a redução 709, segue Boeing 737-800 da Gol com 160 de ground speed, 7 milhas. Afirmativo. Os 4 mil pés, o scan uniforme prossegue 3 mil pés, scan negando 0 no 7. 3 mil pés, o scan uniforme ajustado no 0 no 7. Trip 5344, desce para 4 mil pés, scan negando 0 no 7, reduz 2 no 0 no 9. 1017, 219, trip 5344. É 3152, boa noite, contato radar, segura 330, sai da PUCA. 330 pra PUCA, obrigado. Boa noite, Salvador, eu vou na 643 com a informação, bravo. Vou na 643, boa noite, aciona identificação autorizada, chegada bom, desça para 4 mil pés, que negar no 0 no 7. Ok, a idente 4.097, chegada bom, 643, Gol. Gol no 805, chame Recife em 126, decimal 85. 2685, 805. Atingir 3 mil pés, o scan que ele fala. Webjet 5899, complete a aproximação, torre em 1862. Obrigado, bom serviço, 5899. Batango Whisky, anti-uniforme, desça para 2 mil pés, que é negando 07, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Botão estabilizado, Whisky, anti-uniforme, a 2 mil pés. chegando em descida 35344. Felipe 5344, desça para 2 hotéis, que é negando 017. Está autorizada a final ILS, completa a redução 709, reporte estabilizado. 2000, está reduzindo para 179. Felipe 5344, completa estabilizado. Avisa o localizador, o esquema uniforme. Esquema uniforme, complete a aproximação, torre 1, 98, meia dúzia. Olá, 108, meia dúzia, boa noite. Boa noite. Livre, tem pouso autorizado. Vento 1, 20 graus com 5 nós. Livre, pouso na 10, objeto 5899. Alô, boa noite, Whisky Anker Uniforme. Whisky Anker Uniforme, prossiga. Habilidade no localizador, senhor. Nossa intenção, após o externo, prosseguir para uma base direto da 17. Ok, então, continua a aproximação da 10, retorna no ponto ideal para a base final 17. Tem condições de agilizar? Tem um... Estou com uma trip, em breve da trip como número, como uma pessoa retaguarda, já interceptando já um minuto de dura. Vai dando mesmo, né, senhor? Porque senão a gente vai para 10, mas é a mesma coisa, né? Não, a questão é que se o senhor cruzar um 17, base 17, vai perder prioridade, entendeu? Vai prosseguir visual e caso... tem alguma posto simultâneo, aí eu vou ter que priorizar a aeronave. Então vamos pra 10, senhor. Tá ok então, eu tô com a aproximação na 10, aguardando o chanilho. Senhor, vamos curvar a esquerda rápido aqui para agilizar o portão no 7, ok? Ok, então. Se eu manter a velocidade, tá autorizado a base, pé direito ao 7, modificando agora os panos 0315, reporte final. Voltaremos, senhor. Solo agora aos 15, direita, ataque na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte ainda Juliette. 7, sua escuta via Alfa, reporte ainda Juliette, olha, você curta na barra. Whisky Yankee Uniforme, pista 17 livre, todo autorizado, 120 graus com 4 nós, check trem. Rebaixo sacado, senhor. Bateu 5 após o pouso? Sim, bateu, senhor. Autorizado 5344. 5344 completa a aproximação, torre 1, 98, meia dúzia. 26, é a volta. São 3152, chame Recife em 126, decimal 85. 12685, boa noite. Boa noite. Chamei 5344 da trip. Continua a aproximação, guardão, se for para o pouso. Sim, trip 5344. A minha copiou? Negativo. Ok, Juliette para o 4. Juliette para o 4, vou no 896. Web 5899, Juliette, portão 10. Juliette 10, Web 5899. Vento 130 graus, 4 nós, cheque o trem de pouso. Tem pouso autorizado na 10. Trem baixado e checado a trip 5344. Tecnic Fone, solo agora aos 17, backtrack até o pad 5, frequência do estacionar, repórter está livre. 1-7-1-4, boa noite. 1-7 no palco, Salvador Aracaju, já aprovado no nível 1, no versão 230, só um minuto para a cópia, para a PUCA. Aguarda. Muito bem-vindo. Tipo 344, solo 20, Olivier, até que você me escuta. Prossiga de Alfa Juliette até o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 355344. 1714, cópia. Salvador, Aracaju 230, decolando da 10 com a esquerda, sentido a Pucajamo, após direto para Aracaju. 5015, código transponder, controle 120.8.